metade ouro, a outra metade prata. Que cheiro a flor que lembra tudo de bom. Pensa no som de Gilatão. É muita história. Primeira vista eu fotografei na memória. Cê imagina se eu chego àquela glória. Vangloriado pela rosa marrom que tem o dom de impressionar. É de me fazer paralisar. Sem perceber, me ver sem ter o que falar. É muita onda que a gente vai quebrar. É muita dança que a gente vai bailar. É ó, pior que eu vou te falar. Sair com ela chega até incomodar. É muito brabo pra se administrar. Tem que manter a cuca quente no lugar. Porque os caras chegam na careta. Todo mundo vai querer saber quem é a preta. Tipo Caetano segurando uma caneta. Se esse sou eu do lado dela é muita treta. Só de bobeira de veneta. Tô planejando guardar ela na gaveta. Será quem sabe ela é que nem esses cometa? Será que vai ter outra dela no planeta? Porque ela mexe com meu psicológico. Todo mundo já viu que eu tô de bobeira. Fiquei de bobeira. Se esse sou eu ao lado dela é muita treta. Só de bobeira de veneta. Tô planejando guardar ela na gaveta. Sei lá quem sabe ela é que nem esses cometa. Será que vai ter outra dela no planeta? Ela mexe com meu psicológico. Todo mundo já viu que eu tô de bobeira. Fiquei de bobeira. Ela mexe com meu psicológico. Eu tô de bobeira. Fiquei de bobeira. Ela mexe com meu psicológico. Todo mundo já viu. Eu tô de bobeira. Ela mexe com meu psicológico. Me olhou e sorriu. Eu tô de bobeira. Fiquei de bobeira. Viajo cedo, vamos guardar esse segredo. Pra me bater até o medo de ficar sem teu chamego. Sabe aquela gata que no balanço do andar qualquer uma